amar e não ser amado, só nos mal bocados. Dói, dói, dói, tá puxado pra mim, assim tá ruim. Vai, menino. Onde foi que eu fui parar? Desce mais um litro, por favor. Eu vou fazer zoada nesse bar. Tô ligado, bebendo, virado. Tô abandonado, bebendo por ela. E o som do meu carro ligado, tocando no talo a moda daquela. Dói, dói, dói, amar e não ser amado. Dói, dói, dói, tá puxado pra mim e assim tá ruim. Dói, dói, dói, amar e não ser amado, somos mal bocados. Dói, dói, dói, tá puxado pra mim e assim tá ruim. Alô, Valsonza, aquele abraço, meu irmão. No amor, e olha onde foi que eu fui parar. Pede mais um litro, por favor. Eu vou fazer zoada nesse bar. Tô ligado, bebendo, virado. Tô abandonado, bebendo por ela. E o som do meu carro ligado, tocando no talo a moda daquela. Dói, dói, dói, amar e não ser amado, só nos malucados. Dói, dói, dói, tá puxado pra mim e assim tá ruim. Dói, dói, dói, amar e não ser amado. Vamos, gente, bota a mão lá em cima. Dói, dói, dói, tá bonito, tá puxado pra mim e assim tá ruim. Ah, que coisa linda esse sax. Vai, vai.